Desde as 4 horas da manhã de hoje, a Polícia Federal de Foz do Iguaçu está em uma operação. A operação denomina-se Cavalo de Fogo, que tem por objetivo desarticular uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas. A investigação foi iniciada pela Delegacia da Polícia Federal em Maringá, sendo que após a constatação de que os criminosos atuavam com maior ênfase na região de fronteira, houve declinação da competência em favor da Justiça Federal local, sendo a investigação transferida para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Ao longo de mais de 2 anos de investigações, foram autuadas 55 pessoas, prisões feitas com indivíduos que estavam transportando entorpecentes oriundos do Paraguai. Na contabilidade da ação, 37 mil quilos de maconha, 1.300 quilos de cocaína, 560 quilos de crack, 3 fuzis, 12 pistolas de calibre de uso restrito, 56 veículos, R$ 450 mil em dinheiro que seriam utilizados para o pagamento de droga e além de 84 indivíduos presos em flagrante durante toda esta ação no decorrer deste tempo. As drogas apreendidas, fornecidas por traficantes paraguaios, ingressavam no Brasil na maioria pela região de fronteira por meio de embarcações pelo Lago de Itaipu e tinham como destino os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Com a investigação focada na própria organização criminosa, foi possível apurar a forma pela qual ela operava e, identificando seus integrantes, descobrindo quais deles ocupavam posições de maior relevância e poder de comando, o que oportunizará o total desmantelamento do grupo voltado para o crime. A Polícia Federal está cumprindo desde 6 horas da manhã 72 mandados de prisão e 46 mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu. As buscas estão sendo cumpridas simultaneamente em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Guaíra, Maringá, São Paulo, Limeira, Vitória no Espírito Santo e em Poços de Caldas, Minas Gerais. Às 10h30 da manhã, no auditório da Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, será concedida uma entrevista coletiva pelo delegado Ricardo Cubas César, que comanda pessoalmente a operação. Nossa equipe acompanhou desde 4 horas da manhã a movimentação dos policiais e a saída dos mesmos. Só não nos foi possível acompanhar a abordagem à residência por questões de segurança, alegaram as autoridades. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.